escúchame. Y dime si ese beso, por favor. Yo tenta mostrarte a un bicho quién soy. Quiero te abrazar. Vim sentir o meu calor. Foi você quem mostrou realmente quem sou. Vem pra mim, meu bem. O que me deixou? O que me deixou? Então vem pra mim, meu bem. O que me deixou? O que me deixou? O que me deixou? Sem você, a minha história não vai ter nenhum sentido. Prefiro sonhar que ainda te tenho aqui comigo. Mas quando acordo vejo que já não está aqui. Aquela que um dia me fez voltar a sorrir. Eu nunca entendi por que você foi embora desse jeito, me deixando apenas essa dor dentro do peito. Depois de tudo não podia terminar assim. Te peço outra chance, por favor volte pra mim. Sem você é perto de mim. Chego a sufocar. Se você não está aqui, me completa. Guardei o melhor de mim pra te oferecer. Vacilei, me iludi. Fiz de tudo, mas eu não consegui ter você só pra mim. Será que chegou? Deixa eu te amar.